Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a mais um programa de Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Os discos pedidos desta semana são da responsabilidade da nossa convidada e dos nossos ouvintes, que partilharam as suas escolhas musicais e dedicatórias. Se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe nesta nossa rubrica semanal, enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@aeoh.pt. Boa Nova! Hoje temos na nossa companhia a doutora Carla Camacho, técnica superior de serviço social. Entre 2013 e 2021 foi secretária da CPCJ, de 2021 a 2024 prestou apoio técnico à CPCJ e desde 2012 que é coordenadora dos projetos Escola Feliz e Escola Mais Feliz, projetos que nasceram no seio da CPCJ. Atualmente é presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Oliveira do Hospital. Boa noite, Carla. Boa noite. E muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e por estares hoje no nosso programa. Olha, Carla, começava por te perguntar, CPCJ, o que são? Uhum. Primeiro, claro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, em especial à professora Ana Mendonça, pelo convite que dirigiu à CPCJ. Não faz mal, continua. As CPCJs são instituições não judiciárias, sem autonomia judicial, que visam promover os direitos das crianças e dos jovens, sem autonomia judicial. Porquê? Porque dependem sempre do consentimento daqueles que são os tutores, os educadores, os encarregados de educação das crianças a quem tentamos proteger. Sem isso não podemos intervir, daí a ausência de autonomia judicial. Certo. E quais são as problemáticas mais frequentes? Neste momento é o absentismo escolar, comportamentos desviantes que têm vindo a aumentar, ao contrário daquilo que se verificava quando eu iniciei as minhas funções na CPCJ. Falávamos muito de negligência, sobretudo ao nível dos cuidados básicos das crianças, educação, saúde, higiene, alimentação. Hoje em dia, sobretudo, violência doméstica, absentismo escolar e comportamentos desviantes por parte de alguns jovens, sobretudo. Que eu por acaso tinha ideia, Carla, estavas aí a falar nos antigos problemas, e eu por acaso tinha ideia que ainda continuavam um bocadinho a ser os mesmos. Pronto, temos alguns números, sim. Alguns mas casos. Não com a gravidade e não na mesma então, porção que tínhamos. Do que exatamente. Tínhamos há uns anos. Certo. E ao longo destes tempos, porque tu, Carla, já estás ao lado da CPCJ há muitos anos, portanto já vimos, não é? Ao longo dos tempos tens notado alguma tendência nos problemas que são apresentados? Falaste, por exemplo, aí no absentismo. Nós sabemos que é um dos problemas que eu, por acaso, achei que tinha diminuído erradamente, já percebi, não é? Porque é um dos que... e já vamos falar acerca disso. Mas há alguma tendência nos problemas ou têm vindo ao longo dos tempos a mudar um bocadinho? O número da violência doméstica, sobretudo, não se ouvia falar há tantos anos atrás, hoje em dia já se ouve, sobretudo a sinalização que vem da GNR, que é neste momento a nossa principal entidade sinalizadora. Os números de violência doméstica têm vindo a disparar no nosso concelho, não com aquela gravidade que se calhar nós ouvimos falar muitas vezes nos meios talvez de comunicação social. Talvez porque tornou um crime público, não? Exatamente, e que as pessoas também estão mais despertas para o problema em si. Felizmente não são situações tão graves como aquelas que costumamos ouvir falar nos meios de comunicação, mas que não deixam de ter a sua gravidade pelo impacto, sobretudo, que causam nas crianças. No seio familiar, nas exatamente. Crianças e nos nossos jovens. Exatamente. Eu recordo, também já estou a trabalhar cá há muito tempo na escola, e nós sempre tivemos, portanto, a CPCJ está a acompanhar os nossos jovens, e aquilo que acontecia, a violência doméstica sempre existiu. Certo. Principalmente nas famílias em que tinham menos possibilidades, em que o alcoolismo por parte do agressor... que era o homem, não é? Portanto, à partida era o homem, não sei como é que agora está, se a maior parte é por parte, portanto, se é o homem que agride a mulher, continua a ser, na mesma continua proporção. Continua a ser, talvez embora são elas as que fazem, exatamente, mas é mais fácil para uma mulher, sobretudo no meio rural onde nós estamos, para uma mulher fazer queixa, apresentar uma denúncia, do que um homem. O homem existe a vergonha social, não é? Claro. Eu não me lembro do meu percurso na CPCJ ou na área da ação social de alguma vez ter chegado um homem ao serviço social e dizer, olha, sou vítima ou fui vítima de violência doméstica. É complicado. Porque é um bocadinho estranho relativamente à violência doméstica, porque nós achamos que a ideia é a nossa sociedade evoluir, uhum. e, portanto, se está a evoluir, como é que acontecem cada vez mais casos desses? Acaba por ser, não sei se é um contrassenso, uhum. mas acaba por ser um bocadinho difícil de nós explicarmos essa situação. Eu acho que ela sempre existiu. Sempre existiu. E os problemas sociais também têm vindo a agudizar. É um bocadinho o que diz o ditado: casa não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E é um bocadinho as dificuldades económicas das famílias também vieram fazer com que os números disparassem. Eu lembro-me que na altura do Covid e do confinamento, sobretudo, foi a altura em que nós tivemos mais sinalizações para violência doméstica, porque as pessoas estavam cingidas ao espaço. Exatamente. Acabaram por conviver mais do que aquilo que estava habituadas uhum. a conviver, não é? As redes sociais, também. Sobretudo as redes sociais. E por isso é que eu digo, a nossa violência acaba por não ser tão grave, porque o que chega normalmente são desentendimentos entre casais, e quase sempre tem como fundo ou algum ficou desempregado e eu não contribuí para as despesas do agregado, por questões de alcoolismo alguns também, mas sobretudo por traições ou porque o marido ou a mulher descobriu que havia ali nas redes sociais alguma outra amizade ou alguma outra influência que leva à discussão. As razões até são diferentes, porque eu recordo que há muitos anos, pronto, quando eu vim para cá trabalhar, a agressão acabava por ser um bocadinho, não pela traição, uhum. era mais até a agressão física do que propriamente verbal. Uhum. Pronto, e se calhar hoje em dia já não é tanto, digo eu, a agressão física. Não acontece tanto, é mais verbal e de ambas as partes. Mas acabamos por chegar à conclusão, depois ouvindo as crianças e depois de fazendo a avaliação, que acaba por ser ali um bocadinho das duas partes. Pronto, porque obviamente que a violência doméstica e no seio familiar é uma situação que não é nada agradável para os jovens e para as crianças e, portanto, acaba por criar situações de muito mal-estar e que não são saudáveis para o desenvolvimento das crianças. Quando nós falamos das crianças, nomeadamente falaste do absentismo, que também já lá vamos um bocadinho, porque tem até mais a ver com a uhum. escola, quais são as situações em que considera que a criança ou o jovem está em perigo? Normalmente, quais são as entidades sinalizadoras dessas situações? A escola, que é aquela onde as crianças estão e passam a maior parte do tempo, e também a entidade que está mais próxima das crianças e que as conhece melhor do que qualquer um de nós, não é? Às vezes melhor do que as próprias famílias. Há sempre um professor ou um funcionário, mas normalmente são os professores ou os educadores que estão mais próximos daquela criança e que acabam por perceber que no dia-a-dia a rotina vai-se modificando por algum motivo, ou porque o menino vai mais sonolento, ou porque vem mais negligenciado, ou porque está mais choroso, ou porque pede mais afeto nesse dia para os mais pequeninos. Nos mais velhos, normalmente surge com os comportamentos desviantes, porque eles têm que se revelar de alguma forma, não é? Nomeadamente com o absentismo, exatamente, ou seja, faltar às aulas. O faltar às aulas implica que estejam fora da escola com companhias uhum. que nós nem sempre achamos que são as melhores, porque todos os jovens, eu costumo dizer que todos os jovens são bons jovens. Às vezes têm o azar de estar no sítio errado, à hora errada, hora e com errada. As pessoas erradas, é não mesmo é? Isso. Pronto, e acabam por estar, nós realmente, como professores, pois, e como diretores de turma, não é? Muitas das vezes nós vimos quando alguma coisa não se passa bem com os nossos jovens e, sem dúvida nenhuma, que a vossa ajuda é preciosa. Como é que vocês atuam nesses casos? Portanto, há uma sinalização? Uhum. Sim, há uma sinalização. Como eu dizia, a CPCJ não tem autonomia judicial. Pronto, há uma primeira avaliação, há meia dúzia de diligências sumárias que normalmente é necessário fazer, confirmar a identificação dos pais, confirmar as moradas, confirmar se, porque às vezes erros acontecem, se aquele menor exatamente tem aquele nome, tentar falar com a pessoa que sinalizou, ou com a escola, ou com as pessoas que estão mais próximas daquela criança e tentar perceber, no fundo fazer uma pré-avaliação da situação. Depois são chamados os pais. Independentemente dos meninos estarem entregues só ao pai ou só à mãe, ambos os pais têm que ter conhecimento que existe um processo e a razão por que está ali, e os dois têm que dar autorização. Se a criança tiver mais de 12 anos, também tem que assinar uma não oposição, ou seja, ela não se pode opor à intervenção da CPCJ, porque se o fizer, o processo tem que transitar automaticamente para o tribunal, cessando aí a intervenção da CPCJ. Daí às vezes as pessoas dizem, ah, mas demora tanto tempo, nós sinalizamos e não vemos frutos logo, porque existe todo um lado burocrático que é necessário cumprir. E às vezes os pais não aparecem logo na primeira sinalização, não aparecem na segunda, é necessário recorrer a outras entidades para que os pais possam vir ter connosco. E os pais não aparecem porque continuam a ter a ver a CPCJ não como uma ajuda, mas porque não têm tempo ou porque não querem. Como é que os pais vos recebem quando sabem que são chamados à CPCJ? Como é que é a reação dos pais? Nós já tivemos um pouco de tudo e as sinalizações hoje que chegam à CPCJ são um bocadinho transversais a todas as classes sociais. Nós temos, antes era aquela pessoa que nós normalmente, ah, mais desgraçadinho, mais pobrezinho, hoje não. Hoje nós tanto temos uma criança sinalizada de uma classe mais baixa como de pais formados, com profissões plenamente estáveis e com uma situação aparentemente estável e que não deixam de revelar também os comportamentos desviantes deles e às vezes revelar algum tipo de negligência. Nós temos, às vezes há o pai desgraçadinho que é muito bem educado connosco, e há aquele pai que se calhar até tem outro nível cultural que, se for preciso, é o primeiro a ser mal educado e a negar a intervenção da CPCJ porque entende que não tem que estar ali, que não há motivo para estar ali, que o que foi feito não é assim tão grave. E depois há aqueles que de bom grado aceitam e até agradecem porque entendem que a CPCJ, porque é isso que se pretende, pode ser ali uma ajuda, às vezes até na mediação entre pai e filho, mãe e filho. Isso é verdade, eu julgo que sim. Então está um bocadinho de tudo. Pois. Quais são os principais obstáculos da comissão para conseguir acompanhar as famílias e as crianças? Às vezes a colaboração, tanto dos pais, às vezes são os principais a obstaculizarem essa intervenção, como das entidades que estão envolvidas. Isto tem que ser um trabalho de rede acima de tudo, e é necessário às vezes intervir em várias frentes. Quando isso não acontece, dificulta a nossa intervenção, porque o objetivo normalmente, eu costumo dizer que aquilo, o dossiê, começa com uma folha menos boa, mas o que nós queremos é que ela termine com uma folha muito boa. O que se pretende normalmente é arquivar aquele processo e dá-lo como uma situação que teve sucesso, que resultou, a CPCJ teve um papel importante aqui. O objetivo nunca é que é aquilo que as pessoas normalmente vem na CPCJ a retirada das crianças. Eu, por acaso, ia-te perguntar isso a seguir, não. Porque realmente eu acho que as pessoas continuam com a ideia, sim, que quando a CPCJ portanto, entra em ação, que a ideia é retirar os jovens do seio familiar. Eu acho que isso é completamente errado. Raramente acontece. É? Há uns anos acontecia mais, hoje em dia acontece muito. Acontece em casos muito extremos. Quando a CPCJ tem que tomar a decisão de retirar uma criança, é uma coisa que as pessoas têm que acreditar e é a realidade. Não custa mais a ninguém do que nos custa a nós. Acredito que custa muito àquele pai ou àquela mãe. Mas nós já tivemos situações em que se calhar estávamos mais desgostosos nós e a própria criança no ato da entrega dela à instituição do que os próprios pais. Isso às vezes é triste. Mas continua essa ideia, não continua? Calma. Continua. Aliás, é a primeira coisa que as pessoas dizem quando se sentam à nossa frente é: vão-me tirar o meu filho. Pronto, e é isso que nós tentamos desmistificar logo à partida. Nós costumamos dizer, olha, está um armário cheio de processos atrás de nós e podemos dizer que neste momento não temos nenhuma criança retirada. E se calhar se há alguma que está neste momento foi por ordem judicial. Normalmente é o tribunal. São casos graves, são casos... Sim, muito graves, bem, no limite mesmo. Pronto, no limite mesmo. Eu acho que realmente mesmo, com o vosso acompanhamento, e a ideia é essa, não é? É isso que realmente se pretende. Acompanhar os pais e ajudar os pais, porque realmente hoje em dia, eu acho, eu também sou mãe, e acho que hoje não é nada fácil nós lidarmos com esta geração, porque exatamente, esta geração já tem uma forma de pensar que é completamente diferente da nossa. E, portanto, determinadas atitudes que eles têm, que até acham que são atitudes corretas e normais, nós se calhar pais achamos que não são assim tão normais, não é? Exatamente. Portanto, e portanto acho que ajuda, acho que o darem-nos dicas, o darem-nos conversarem connosco. Eu acho isso, que todas basicamente as... é isso que se pretende, não é? Colaboração dos pais, dos próprios jovens muitas vezes, porque as coisas têm um desfecho diferente, não é? Daquilo que eu trouxe ali. Eu por acaso, pronto, a próxima pergunta já falámos sobre ela, e também gostava de te perguntar, Carla, como é que nós devemos atuar para proteger as nossas crianças e os nossos jovens, nomeadamente nós estamos aqui como um grupo da escola, portanto, o agrupamento, como é que nós, como comunidade educativa, professores, alunos, auxiliares, como é que nós podemos proteger os nossos jovens? Acho que podemos dizer que a prevenção é acima de tudo, não é? Prevenir, conversar com os jovens, alertá-los para todo tipo de riscos. Se calhar há crianças às vezes que estão a passar por uma situação menos boa na sua casa e que têm algum receio de chegar à escola e de partilhar. Se calhar se os professores, se os educadores, os próprios auxiliares estiverem mais atentos às vezes àqueles pequeninos sinais e tentarem conversar com aquela criança e tentar perceber o que é que se passa, se calhar eu agir preventivamente. Às vezes há coisas que se podem sanar logo e que não têm necessidade de chegar... Às vezes aos pontos que chegam. Exatamente. Eu tenho a ideia que nós conseguimos chegar aos jovens quando eles são mais pequeninos. Por exemplo, acho que no primeiro ciclo é mais fácil, até porque está um professor titular com eles, enquanto depois, quando passam para o quinto ano, já são vários professores, está um professor com eles e, portanto, lida diariamente. E eu acho que os jovens, enquanto são mais novinhos, são mais genuínos, são mais puros. E, portanto, acho que acabam por conversar um bocadinho mais, dizendo aquilo que se passa na casa deles. Digo eu, não sei. Os mais velhos não deixam de o fazer. Se calhar fazem, não é de forma diferente. Lá está, os tais comportamentos rebeldes, muitas vezes. E daí eu digo que chegam tantos comportamentos desviantes, muitas vezes não passam de chamadas de atenção. É verdade. Já não é o primeiro jovem que chega ali com uma postura de campeão e que acaba por sair dali a chorar, porque no fundo ele só precisa daquilo mesmo, que alguém o ouça e de perceber, porque eles também vêm com a ideia de que estou aqui, tu estás aqui para me julgar, estás aqui para me tirar, estás aqui para me pôr numa instituição, e desafiam-nos ali um bocadinho nas primeiras abordagens. Mas a partir do momento em que eles percebem que o grupo que está ali é um grupo para ajudar e, acima de tudo, para defender os interesses deles e não dos pais, que é isso que nós deixamos clarinho logo, que estamos ali por eles, não pelos pais deles, eu acho que com o tempo consegue ganhar-se aquele jovem e perceber. Não é que isto muitas vezes gera mudanças neles. Porquê? Porque a mudança também tem que acontecer em casa e nem sempre é fácil que ela aconteça em casa. Mas eles dão sinais, dão sempre sinais. Nós temos que estar muito atentos a esses sinais. É? Eu costumo dizer que é pena nós, às vezes, na escola, neste momento, não termos tempo para os nossos alunos. Porque acredito. Temos pouco tempo. São cada vez mais também, não é? Cada vez mais, é. Porque, realmente, às vezes, olharmos para eles e tentarmos conversar com eles, olha, porque é que se passa hoje? Porque é que hoje não estás tão bem disposto? Porque é que respondeste esta uma resposta um bocadinho mais brusca? A tendência é nós chamarmos logo a atenção. Porquê? Porque não temos tempo para conversar. Eles, muitas vezes, reagem mais. Porquê? Falta. Porque já é... Se é um aluno que já não é ouvido em casa, e que já tem tendência a que lhe cobrem tudo em casa, se essa cobrança também vier da escola, de certeza que a reação dele também não vai ser boa. Eu acredito que não seja fácil. Não é fácil chegar a estes jovens, não é fácil também, lá está, porque são muitos alunos. Claro. Mas penso que muitas vezes a escola pode ter um papel importante aí. Os grupos de interajuda, não sei se o conversar, o chamá-los para atividades que eles gostem e às vezes nelas revelam-se. É verdade. Prevenção, acima de tudo. É verdade. Carla, durante o mês de abril, que é o mês de prevenção dos maus-tratos na infância, foram várias as atividades envolvidas, quer pelo município, quer pelo nosso agrupamento, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para esta temática, que sem dúvida nenhuma, infelizmente, continua a ser uma temática tão realista. E, portanto, eu queria que tu nos falasses um bocadinho das atividades que foram desenvolvidas. Todas elas quase andaram em torno do Laço Azul. Do Laço Azul. Não é? Da história do Laço Azul. Sim. E nós só temos que agradecer à escola, ali às EPSS, que são aquelas que mais colaboram neste tipo de atividades. Ou fazer a construção do laço, ou falar-se da história. Eles estão a sensibilizar e a despertar consciência naquela criança e nas famílias de que realmente existe. Os maus-tratos existem. Os pais muitas vezes chegam à CPC já te dizem, mas eu estou aqui porque eu não maltrato o meu filho. Mas há muitas formas de maus-tratos. Maus-tratos não tem que ser só o bater. O não conversar com ele, o não estar atento a ele, o não o ouvir, o fazer de contas que ele não existe, ou estarmos a uma mesa, estarmos agarrados a um telemóvel, a uma televisão, e esquecermos que aquela criança está ali para conversar connosco, é maltratá-la de alguma forma. Portanto, o mês de abril passou um bocadinho todo em torno dessa. Este ano não tivemos grandes atividades, pronto, culminou com a construção do laço humano. Muitas das atividades também já vinham do anterior mandato. Para o ano pensamos fazer coisas diferentes e fazê-las não só no mês de abril, que ao longo de todo o ano nós possamos lembrar. Nós devemos assinalar esta temática não só no mês de abril, mas ao longo de todo o ano. E estão na manga algumas ações pretendemos levar a cabo com as escolas também, com as IPSS, envolvendo também a comunidade e os meios de comunicação social também. Todos, muito bem. Carla, se pudesses escolher, que pessoa ou pessoas gostarias de ter a trabalhar na CPCJ de Oliveira do Hospital? Ui, é difícil. As pessoas surpreendem-nos às vezes. Nós já trabalhámos com pessoas que até achávamos que sim, que eram as pessoas indicadas para estar no grupo e acabámos por chegar à conclusão que não. Porquê? Por exemplo, não é uma área fácil. A pessoa até pode ser uma pessoa muito bom técnico, muito bom profissional, mas naquela área não se sentir tão à vontade. Portanto, quem quiser trabalhar na CPCJ, mais do que um bom profissional, tem que vestir a camisola e sentir-se verdadeiramente comissário e interiorizar e gostar, acima de tudo gostar disto. E pensar que pode ser chamado à 1, 2, 3 da manhã e que a disponibilidade tem que ser imediata. E às vezes é pôr um bocadinho o coração ao lado, pôr as nossas famílias ao lado e fazer o melhor para aquelas crianças, por muito difícil que seja. Mas é difícil escolher pessoas, porque lá está, a pessoa só na altura, depois é que se vai revelando. Nós até podemos achar que temos perfil para trabalhar e depois chegamos à conclusão que não temos perfil. Nós tivemos colegas que acabaram por desistir, e mesmo alguns presidentes da CPCJ. Em termos de carga emocional, é muito complicado. Há dias, nós podemos ter aqui 2, 3 anos muito, muito leves, mas de repente as coisas complicam-se de um dia para o outro. E determinadas situações que aparecem são muito complicadas, não é? Sim. Nós temos a sorte de ter uma CPCJ ou viver num concelho tranquilo, pronto, nós não temos grandes situações, mas as CPCJs maiores lidam com situações diariamente muito complicadas e acredito que aí seja diferente ser comissário. Pois, acredito que sim. Eu, para terminar, citaria uma frase preferida pelo Papa Francisco: trabalhemos juntos para que as crianças nos olhem sorrindo e mantenham um olhar límpido, cheio de alegria e esperança. E Carla, só tenho a agradecer-te mais Obrigada, uma vez eu também. Pelo facto de ter estado connosco, de partilhares os teus conhecimentos, as tuas sugestões, que são tão importantes para todos nós, enquanto cidadãos ativos e preocupados em acompanharmos a vida dos nossos jovens. E muito obrigada à CPCJ, porque realmente eu acho que é, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia para todos os nossos jovens, para toda a geração e a comunidade em geral. Obrigada muito por obrigada. Ter estado aqui connosco. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade. Obrigada. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Carla Camacho, a minha escolha musical para esta noite é uma música da Marisa, A Chuva, que o meu pai gostava muito e que dedico a ele. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. A chuva ouviu e calou. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade, que o fogo do amor sob a chuva instante. Ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Passamos agora às nossas rúbricas habituais. O tema da rubrica do texto sobre animais que a Ana nos vai expor é a polpa. É caso para lembrar que no poupar é que está o ganho. Olá, caros ouvintes, como prometido, vamos falar da polpa. E assim vamos encerrar o capítulo das aves. A polpa é uma ave de médio porte, com 25 a 27 cm de comprimento, cerca de 50 cm de envergadura, a cauda relativamente longa. A plumagem é castanhada, sendo as asas pretas e brancas e a cauda. A polpa pontiaguda, que lhe dá o nome, é bem visível quando direta. O bico é longo e recurvado e as patas são acinzentadas e curtas. O seu habitat preferencial é a savana africana e as zonas de vegetação rasteira na Europa e Ásia, sendo também relativamente comum em zonas agrícolas. A polpa alimenta-se de insetos e suas larvas, bem como de minhocas e outros anelídeos terrestres, pequenos anfíbios e, por vezes, pequenas cobras. Embora prefira alimentar-se no sol, é também capaz de caçar insetos em voo. O estado de conservação da polpa é seguro, mas a espécie encontra-se em regressão na Europa. No último século, desapareceu da Suécia, Holanda, Bélgica e grande parte da Alemanha, sobretudo devido à alteração das práticas agrícolas e à introdução do uso de inseticidas. No próximo programa, irei começar os animais terrestres. Passamos agora às nossas rúbricas habituais. O tema da rubrica do texto sobre animais que a Ana nos vai expor é a polpa. É caso para lembrar que no poupar é que está o ganho. Olá, caros ouvintes, como prometido, vamos falar da polpa. E assim vamos encerrar o capítulo das aves. A polpa é uma ave de médio porte, com 25 a 27 cm de comprimento, cerca de 50 cm de envergadura, a cauda relativamente longa. A plumagem é castanhada, sendo as asas pretas e brancas e a cauda preta. A polpa pontiaguda, que lhe dá o nome, é bem visível quando direta. O bico é longo e recurvado e as patas são acinzentadas e curtas. O seu habitat preferencial é a savana africana e as zonas de vegetação rasteira na Europa e Ásia, sendo também relativamente comum em zonas agrícolas. A polpa alimenta-se de insetos e suas larvas, bem como de minhocas e outros anelídeos terrestres, pequenos anfíbios e, por vezes, pequenas cobras. Embora prefira alimentar-se no sol, é também capaz de caçar insetos em voo. O estado de conservação da polpa é seguro, mas a espécie encontra-se em regressão na Europa. No último século, desapareceu da Suécia, Holanda, Bélgica e grande parte da Alemanha, sobretudo devido à alteração das práticas agrícolas e à introdução do uso de inseticidas. No próximo programa, irei começar os animais terrestres. Quem não sente fascínio por histórias de assombração e lobisomens que povoam frequentemente o imaginário popular? A história que a Annie nos vai contar transporta-nos essas lendas horríficas ocorridas no sul de França no século XVIII. Olá, caros ouvintes! No programa de hoje, diferente das nossas viagens passadas à Grécia Antiga com os mitos gregos, ao Japão com a sua mitologia extraordinária, ou ao Egito com a mitologia egípcia, levar-vos-ei ao sul de França com um conto popular que de conto pouco tem. Hoje vou contar-vos a história de Le Bête de Gévaudan, que também ficou conhecido como o Lobisomem de Gévaudan. Entre 1764 e 1767, numa região montanhosa do sul de França chamada Gévaudan, algo estranho aconteceu. Durante 3 anos, uma criatura que ninguém conseguia identificar, ao certo, espalhou terror pelas aldeias, atacando camponeses, pastores e até crianças. Chamavam-lhe Le Bête, a besta. Tudo começou com uma série de mortes inexplicáveis. As vítimas apareciam com ferimentos brutais, gargantas rasgadas, corpos despedaçados. As testemunhas descreviam um animal enorme, com o aspecto de um lobo, mas maior, com cauda espessa, olhos intensos e um comportamento anormalmente agressivo. E o mais estranho, parecia não ter medo dos humanos. Os ataques sucediam-se com frequência. Em pouco tempo, dezenas de pessoas morreram. Algumas fontes apontam mais de 100. A população rural, já de si marcada por superstições e crenças antigas, entrou em pânico. Começaram a surgir rumores de que a criatura era um lobisomem, o que era um castigo de Deus. Alguns até acreditavam que beber água de uma pegada de uma loba pudesse transformar alguém numa besta. Com o país a falar do assunto e o medo a atormentar a população, o rei Luís XV decidiu intervir. Enviou soldados e caçadores para abater a besta. Em 1765, um caçador chamado François Antoine matou um enorme lobo, que foi imediatamente identificado como a tal criatura. O animal foi empalhado e enviado para Paris como troféu, mas os ataques não pararam. 2 anos depois, em 1767, surgiu uma nova personagem, Jean Chastel, um caçador local. Era um homem religioso, solitário, conhecido na zona. Numa última grande caçada, organizada pela comunidade, Chastel afirmou ter matado a verdadeira besta, e a partir desse dia, os ataques cessaram. O que era e o que deixou de ser é desconhecido. Mas o mais curioso é como esta história mistura realidade e mito. Os documentos existem, os registros mortos também. Mas ao mesmo tempo, há aquele lado misterioso que nunca foi explicado. A ideia de uma criatura que escapa à lógica, que resiste à caça, que aparece e desaparece como uma assombração. Hoje, em Gévaudan, há museus, estátuas e até percursos turísticos sobre a besta. Tornou-se parte da identidade da região, não como um simples animal selvagem, mas como um símbolo que achamos não ser real. A Escola em Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Privet Rússia. Hoje, o Nikolai vai falar-nos da sua cidade natal, Krasnoyarsk. Olá, eu sou o Nikolai. Hoje vamos falar da minha cidade onde é que eu nasci, Krasnoyarsk. E é a capital e a maior cidade do território russo do mesmo nome, localizado no oeste da Sibéria. A cidade foi fundada pelo governador ou voivoda Andrei Dubensky em 1622, na confluência dos rios Katcha e Lenissei como bastião para defesa, com o nome de Vermelho, tomando posteriormente o nome Krensi, Lar, que significa encosta vermelha. A categoria de cidade foi-lhe dada em 1190. Em 1922 passou a ser a capital da província do Lenissei. Krasnoyarsk Pilares, também conhece como Stolby, é um parque nacional russo localizado em 10 km ao sul da cidade de Krasnoyarsk, nos espaços noreste da montanhas Soviar orientais. O local é conhecido por suas formações rochosas de amóticos. Mais de 200 mil alpinistas, caminhantes e outros viajantes são registados anualmente. O parque tem 47.219 hectares. Os limites naturais do parque são Rio Bazai, Camana e Uniesai. O segundo é o Wildstalbi, que está localizado mais fundo no parque e onde o acesso é estrito. Hoje vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre o letão, a língua falada na Letónia, através do nosso linguista habitual, Jaime da Graça. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vamos falar sobre o letão, ou latviešu valoda, a língua oficial da Letónia. O letão pertence ao ramo báltico da família das línguas indo-europeias, sendo uma das poucas línguas bálticas ainda vivas. O letão é uma língua flexiva com 7 casos gramaticais e 2 géneros, masculino e feminino. Fonologicamente, apresenta-se semelhantes aos do português. Porém, o letão distingue-se por também ser considerada uma língua tonal, ou seja, a sua entoação faz com que uma sílaba seja pronunciada. Uma sílaba. Isso significa que a entoação com que uma sílaba é pronunciada pode mudar o significado da palavra. No letão existem 3 tons principais, nivelado, crescente e decrescente, aplicados sobretudo em sílabas longas. Para além disso, o letão moderno desenvolveu-se a partir de vários dialetos regionais, sendo os principais o dialeto central, o livoniano e o alto letão. O processo de padronização do letão começou no século XIX, mas foi apenas no século XX, após a independência da Letónia da União Soviética, que se consolidou como língua oficial do Estado. Hoje, o letão é falado por cerca de 1,5 milhões de pessoas na Letónia e por comunidades imigrantes em países como Alemanha, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Vale destacar que, apesar da forte presença da língua russa na Letónia, especialmente durante a era soviética, o letão tem-se afirmado como símbolo da unidade nacional. E é isto, caros ouvintes. Até à próxima, ou como diz a letão, os redzēšanos. A escola e o meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Os mistérios e as respostas aos enigmas dos buracos negros são o tema das curiosidades científicas que a Beatriz nos tem para apresentar. Eu vou ler aqui excertos do poema Para um Buraco Negro, de José da Assunção Barros. Ninguém escreve poemas em honra aos buracos negros. Todos querem as estrelas. Mas e quanto aos buracos negros? A eles jamais dedicam versos. Certamente que todos sabem, porque os astrónomos já nos disseram, os buracos negros são estrelas que envelheceram. São majestosas massas que sucumbiram ante o magnífico peso da sua própria glória. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Os buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz. São os grandes devoradores cósmicos e, ao mesmo tempo, os maiores mistérios do universo. A existência dos buracos negros foi prevista por Albert Einstein em 1915, com a teoria da relatividade geral, mas nem o próprio Einstein acreditava que fossem reais. Décadas depois, foi Stephen Hawking quem os tornou ainda mais fascinantes. Ele mostrou que, ao contrário do que se pensava, os buracos negros não são totalmente negros. Eles podem emitir radiação, a famosa radiação de Hawking, até evaporar com o tempo. Hoje, sabemos que há buracos negros gigantes no centro de todas as galáxias, incluindo a nossa. E a ciência ainda tenta encontrar uma resposta para as perguntas: o que aconteceu mesmo dentro de um buraco negro? É um portal para outro universo, um fim ou um recomeço? A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Após o final desta temporada desportiva, a Inês, no programa de hoje, faz um balanço desportivo de alguns clubes deste concelho, nomeadamente o Lagares da Beira, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital e o Sampaense Basket. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje trago-vos uma análise rápida e muito importante sobre o desempenho das nossas equipas da nossa região na temporada 24-25. Vamos falar do Lagares da Beira, do Oliveira do Hospital e do Sampaense, três clubes que representam com orgulho o futebol e o desporto local. O Lagares da Beira, a equipa de Lagares, enfrentou uma época desafiante no Campeonato Distrital da Divisão de Elite, terminando na 14ª posição, com um total de 3 vitórias, 3 empates e 19 derrotas, e com 15 golos marcados contra 42 sofridos. A equipa sentiu algumas dificuldades competitivas, mas nunca deixou de lutar e dar tudo em campo, destacando-se momentos como a vitória por 2-0 frente ao Moinhos, que mostraram a garra dos jogadores até ao último minuto. Infelizmente, o Oliveira do Hospital terminou a época despromovido, descendo ao Campeonato de Portugal, após uma temporada complicada na Liga 3, com 3 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, e com um saldo de golos de 21 golos marcados e contra 26 sofridos. A equipa não conseguiu garantir a manutenção. Apesar disso, houve momentos de grande qualidade e empenho, como o empate a 2 bolas com a Académica e a vitória por 1-0 contra o Covilhã, que mostraram a vontade de lutar até o fim. No basquete, o Sampaense manteve a competitividade na Proliga com vitórias importantes, como o triunfo por 86-73 frente ao Barreirense, e alguns desafios, como a derrota contra o Ginásio por 86-94. A equipa continua a ser uma das referências da modalidade na região, com um desempenho que entusiasma os adeptos e promete ainda mais para a próxima época. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. O tema da crónica internacional que o David nos tem para apresentar hoje é o massacre em Gaza. Massacre ou genocídio? Eis a questão. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre política internacional, vamos falar sobre a guerra no Médio Oriente, entre Israel e a Palestina. A tensão no Médio Oriente, especialmente na faixa de Gaza, voltou a escalar de forma significativa nas últimas semanas. O conflito entre Israel e o grupo terrorista palestiniano Hamas intensificou-se após meses de confrontos, tentativas fracassadas de negociações mediadas por potências internacionais, nomeadamente Estados Unidos, Egito e Qatar. Nos últimos dias, o Hamas anunciou que aceitou uma nova proposta de cessar-fogo, elaborada com mediação do Egito e da ONU, que previa o fim dos ataques aéreos, a entrada de ajuda humanitária em Gaza e o início de negociações indiretas. No entanto, o governo israelita, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, negou a existência de qualquer novo acordo, declarando que a ofensiva militar continuará até que o Hamas seja desmantelado. Israel justifica as ações como uma resposta a ataques com foguetes disparados de Gaza contra cidades no sul do país, enquanto o Hamas acusa Israel de continuar com bloqueios, ocupações e ataques que vitimizam civis palestinianos. O número de mortes entre civis, sobretudo em Gaza, tem gerado críticas da comunidade internacional, com apelos para um cessar-fogo imediato. Falando do impacto humanitário, a situação na faixa de Gaza é cada vez mais alarmante, com infraestruturas destruídas, escassez de água potável, energia e medicamentos. A população civil encontra-se num estado de emergência. Organizações como a ONU e a Cruz Vermelha alertam para o risco de colapso total dos serviços essenciais. Além disso, milhares de famílias estão deslocadas, vivendo em escolas e abrigos improvisados, enquanto os combates continuam, principalmente nas zonas urbanas. Hospitais enfrentam sobrecarga e falta de materiais, dificultando o tratamento dos feridos. Com tudo isto, a comunidade internacional permanece dividida. Enquanto países como os Estados Unidos da América e a Alemanha reafirmam o direito de Israel à autodefesa, outras nações, incluindo Turquia, África do Sul e vários estados árabes, condenam os ataques israelitas como desproporcionais. Aproveito para questionar o caro ouvinte, e uma vez que a palavra genocídio tem sido muitas vezes utilizada para descrever aquilo que se vive na faixa de Gaza, se concordam que o termo genocídio é bem aplicado nesta situação, ou se sentem que é uma hipérbole e um ato de vitimização do lado palestiniano e de quem os apoia. Espero que tenham gostado. Voltamos para a semana com mais novidades. Boa Nova FM. Olá, sou Ricardo Figueiredo e escolho a música Friends Will Be Friends dos Queen, que dedico à fraternidade no mundo. A Escola em Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Quase no término deste 24º programa, vamos agora ouvir o poema Amigo, de Alexandre O'Neill, na voz da Joana Fidal. Amigo, mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem lindo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se, vocês aí, escrupulosos, detritos. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa. E é assim que o Clube de Rádio se despede de mais um programa, A Escola e o Meio. Até para a semana. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, à Cita de Mangara, Nicolai, Inês Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Beatriz Borges, Joana Fidalgo, Ana Mendonça, Rosa Simões e à nossa convidada, Doutora Carla Camacho. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Tiago Fonseca. Participação especial na edição do programa, Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.